Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de seguro. Saiba mais em r6living.pt. É um fim de semana de tamanho gigante, gigante em tudo. A dimensão do evento, a afluência de pessoas, o destaque nos mídia. Por exemplo, a nossa Rádio Boa Nova vai fazer mais de 10 horas de emissão em direto. Vai ser realmente uma festa. E nesta altura de festa, aqui em Cash Resto Zero, neste olhar sobre a política, a economia, as pessoas, convém fazer uma vénia. Sim, uma vénia. Fazer uma vénia ao queijo Serra da Estrela. Que produto! Além de ser uma iguaria, que é claramente uma das maravilhas da gastronomia nacional, ser uma iguaria que está a ganhar cada vez mais estatuto de raridade, é graças ao queijo Serra da Estrela que Oliveira do Hospital e toda a região da Beira Serra conseguem ter aqui uma espécie de embaixador silencioso que permite que Oliveira do Hospital tenha uma semana como teve, com grande destaque em toda a comunicação social, nomeadamente o resultado do evento em Lisboa, que permite que esse fim de semana seja realmente um fim de semana de tamanho gigante em Oliveira do Hospital, com a cidade perfeitamente inundada pela festa, que permite que os mídias nacionais vão assentar arraiais em Oliveira do Hospital, que permite que o Ministro da Economia amanhã esteja em Oliveira do Hospital, que permite que permanentemente durante os últimos dias se fale de Oliveira do Hospital um pouco por todo lado. Mesmo que saibamos que o queijo Serra da Estrela é claramente um produto ameaçado, é preciso ter em nota que só nos últimos 5 anos desapareceram cerca de quase 50 mil ovelhas, reduzimos de mais de 120 mil ovelhas para pouco mais, ou para cerca de 80 mil ovelhas, o que faz uma preocupação grande, faz com que toda a gente tenha que se preocupar com isso, porque é realmente um produto que, além de ter todas as qualidades que há pouco referi em termos gastronómicos e mesmo o reconhecimento que tem, é claramente um produto embaixador. Um produto embaixador de Oliveira do Hospital, que faz, obviamente, bandeira a todo o trabalho que, nomeadamente, este executivo liderado por José Carlos Alexandrino tem feito, que é um produto embaixador da Beira Serra, que é um produto embaixador, em última instância, da Serra da Estrela. Vamos então brindar com o vinho do Dão ao queijo Serra da Estrela, desfrutar do fim de semana, viver a festa, porque, e já comecei a falar de brasileiros, vamos acabar assim, eles lá têm sempre aquela velha máxima que tristezas não pagam dívidas. Viva a festa, viva o queijo Serra da Estrela, bom fim de semana, boa festa. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de seguro. Saiba mais em r6living.pt.